dois minutos. ZYL 302, 770 kHz. Rádio Clube de Patos. Um orgulho para Patos de Minas e região. Fala certo, fala alto, fala a verdade. A líder do Alto Paranaíba.